Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, cá estamos mais uma sexta-feira, como de hábito, para mais uma emissão do fim de semana à porta. Ora, então, apresentada por Lourenço, como é de habitude eu estar aqui todas as sextas-feiras, e não só. Ora, e hoje somos o 7 de outubro de 2022, e conta a nossa meteo, estamos a 6 graus esta manhã, e durante a tarde estaremos, durante o dia, com 20 graus. Então, desejo-vos uma ótima sexta-feira, uma boa escuta e fiquem na presença da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vamos já começar com uma bela canção. Ai meu Deus, como isto está, é verdade que isto está a ficar muito mal. Então, vamos à música e estarei aqui das 9 até ao meio-dia. Pois Já vimos ouvir Graciano Sagra. Ai meu Deus, como isto está. É verdade que não sabe onde é que estaremos bem para não, porque isto está a andar muito, muito mal. Este mundo está a andar de pés para a cabeça, não é da cabeça para os pés, é de pés para a cabeça. Ora, então vamos continuar com as nossas músicas e vai ser quem? Dia, e vai ser Dia Paizão Rosa Morena. Eu te quero. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta na nossa rádio, na rádio Arcancel 96.2. Desejo o amor que eu sonhei. És minha dor, minha pena, a loucura de um beijo que a ninguém nunca dei. És meu amor primavera, eu por ti estou à espera de te amar como o céu. Vem minha rosa tão linda, este amor que não vinda, e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre em mim vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não vinda, e qual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre vai ficar. És aquela que espero, essa rosa que eu quero para enfeitar meu amor. Tu és cantiga de amar, que eu desejo cantar, és meu sonho maior. Tu, minha rosa morena, meu sorrir, minha pena, quero ser teu senhor. Minha rosa tão linda, este amor que não vinda, e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre me vai ficar. Minha rosa tão linda, este amor que não vinda, e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre em mim vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não vinda, e qual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre me vai ficar.

depois do fim. Por isso eu vivo chorando e vou chorar até quando quiser voltar para mim. Então estamos à escuta de Tony Carreira, Só Não Chora Quem Não Ama, e vamos continuar com a nossa música, e a seguir vai ser Amado Batista, Amor Para Valer. E 27 minutos, e então vemos de escutar Amado Batista, Amor Para Valer, e vamos continuar então, e continuamos com Tony Carreira, Ainda Penso em Ti, e depois desta música vamos passar uma página do pub e a seguir viraremos com as nossas belas músicas. Então até já e uma ótima sexta-feira.

Ora, então estamos à escuta de Miquel Carreira, Deixa-me Parar o Tempo. E a seguir vamos continuar com Amado Batista, Carta Sobre a Mesa. Escuta de Amado Batista, Carta Sobre a Mesa. E vamos continuar com o nosso dia paizão, a Pombinha da Maria. Maria, está na gaiola que ela um dia fez. sonhava cada dia que passava. Ela esperava o dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente conhecia, todos sabiam da bombinha que ela tinha. Quando passava todos olhavam para ela, e os cucos na janela cantavam esta modinha. Olha a bombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três. Olha a bombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três. Então vimos de ouvir o dia paisão, a pombinha da Maria. E então, como você sabe, a gente está aqui, mas passamos músicas aos nossos gostos. Mas se você quiser pedir uma dedicatória, você pode pedir, e é só telefonar ao 02 38 43 48 00. E então você peça a sua música que prefere ouvir e a gente cá estará para a passar. Então, uma ótima escuta com a Rádio Arc-en-Ciel. E então vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez vai ser Graciano Sagra, Amiga Imigrante. Então, uma ótima manhã para vocês todos aí, de sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Presença constante. Ela hoje está ausente, sua imagem está presente, é uma presença constante.

quiser. Mulher bonita, para mim já me convém. Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém. Mulher bonita, para mim já me convém. Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza essa minha alegria. Ai, que alegria essa tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Ora, então vimos de ouvir Ana Moura, no Desbafado. Ora, então continuamos a nossa emissão e vamos continuar então com Micael Carreira. Começar de novo. Então, vamos começar de novo. Ora, e são exatamente aqui na nossa Rádio Arc-en-Ciel, 10 horas. Então, já passamos a nossa primeira hora. Isto passa a voar as horas. As horas e os dias, não é? Isto é um abrir e fechar de olhos. Então vamos continuar com a nossa emissão e vamos ficar com Micael Carreira. Só resta saber qual de nós vai dizer. ouço falar. Abraça-me, abraça-me. Vamos recomeçar. Porque eu não podia enfrentar mais um dia sem ser a teu lado. Eu não sobrevivo sem o teu sorriso. Estou inacabado. Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. 11:13, estamos então com a banda aniversária. Ela vai voltar. E então também queria enviar um bom dia para o meu amigo Fulon, que nos grava todas as emissões da nossa rádio. Então desejo-lhe uma ótima sexta-feira, tudo de bom e muita saúde e um ótimo dia. Então para ti, Fulon, um bom dia. E um bom dia também para todas as pessoas que estão à nossa escuta, à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E quem trabalha, que tenha muita, muita coragem. O tempo está bom até para aquecer um bocadinho. E para quem viaja também, que tenha uma ótima viagem, tudo bom e que faça uma ótima ruta. Se a chuva passar, ela não... Estamos à escuta da banda universitária e vai voltar. E continuamos então com o baile em Portugal. Aqui há gato. Ai, há, é o mesmo gato. Se ela pega um jeitinho, um beijinho do sino, aqui há gato. Meu amorzinho, aqui há gato. Se ela diz pra você, não há nada a temer, aqui há gato. Não sei se acredito ou não na tua boa disposição. Ela tem andado estranha, não sabe dizer não. Não é nada habitual estranha situação. Ela vai pedir coisa boa, não é? Mas nada me importa, eu vou bater o pé. Se ela pede um jeitinho, um beijinho docinho, aqui há gato. Se ela diz bem baixinho, meu amorzinho, aqui há gato. Não há nada a temer, aqui há gato. Não sei se acredito ou não na tua boa disposição. Confesso que duvidei. Já não sei. Ela vai pedir coisa boa, não é? Mas nada me importa, eu vou bater o pé. Se ela pede um jeitinho, um beijinho de sino, aqui há gato. Se ela diz bem baixinho, meu amorzinho, aqui há gato. Se ela diz pra você, não há nada a temer, aqui há gato. tu. Não sei se acredito ou não na tua boa disposição. Se ela pede um jeitinho, um beijinho docinho, ai que há gato. Se ela diz bem baixinho, meu amorzinho, ai que há gato. Se ela diz só você, não há nada a temer, ai que há gato. Não sei se acredito ou não na tua boa disposição. Não sei se acredito ou não. Então estamos a escutar aqui a Gato, a Gato A. E vamos ficar a seguir com Bombocas. E continuamos com então com Bombocas. Roda, roda a cabecinha. Eu quero toda a gente a bailar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho a certeza que vais gostar. Eu quero ouvir em baixo um grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda a cabecinha. E o bumbum sempre a mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda a cabecinha. E o bumbum sempre a mexer. E continuamos então com Amarante, será que me ama? Estou sozinho aqui, morrendo de dor. Ela me deixou assim, carente de amor. A madrugada voltou, meu pensamento não para. Sei que ela ela gosta de mim e é por mim que ela chora. Sei que ela gosta de mim e é por mim que ela chora. Será que ainda me ama? Por ela fiquei assim. Será que ela vive triste? Se o amor existe, ou chora por mim? Será que ainda me ama? Por ela fiquei assim. Será que ela vive triste? Se o amor existe, ou chora por mim? É o amor. Madrugada voltou, meu pensamento não para. Sei que ela gosta de mim e é por mim que ela chora. Sei que ela gosta de mim e é por mim que ela chora. Será que ainda me ama? Por ela fiquei assim. Será que ela vive triste? Se o amor existe, chora por mim. Será que ainda me ama? Por ela fiquei assim. Será que ela vive triste? Se o amor existe, ou chora por mim? É o amor. É o amor. É o amor que me faz pensar. Então, e vimos de ouvir Amarante, o amor. E então, e vamos continuar com quem? Com Bota Acima, Bota Abaixo. Meu manel já tem a caneca. bota acima, bota abaixo. Bota acima, bota abaixo. Bota acima, bota abaixo. Bota acima e bota abaixo. E bota acima. E bota abaixo. E bota acima que já está tudo borracho. Mas façam cuidado que não é muito cedo para beber. Cuidadinho, ó. E beber com moderação. Ora, 10 horas e 31 minutos aqui nas nossas ondas da Rádio Arcanciel. E então vamos continuar com as nossas músicas e vou já continuar com as nossas dedicatórias. E tenho aqui uma já que é da parte de Manuela Araújo e não esquecendo a sua colega Rosi e também todas as pessoas que a conhecem. Todas as pessoas que trabalham com ela, não esquecendo o seu patrão e também o seu marido e não esquecendo também todos os animadores e também da minha parte o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir, como de hábito, a sua bela canção que tem por título Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Oh, reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. vimos de ouvir então Tony Carreira, que resta, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E agora continuamos então com a nossa dedicatórias, que tenho aqui para mal dedicatórias, e desta vez então vai ser de mandar-me esperança para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, não esquecendo todos os doentinhos também, e não esquecendo o Ser Agostinho Monteiro e o Ser Armando e a sua esposa e todas as pessoas que a conhecem, e também não esquecendo de, o animador. Da minha parte, muito obrigado, desejo um ótimo dia e muita saúde. E vamos então escutar esta linda canção que tem por título Carlos Paião, Lá Longe Senhora. Quantas te rezei, minhas orações. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz, onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora esconder esta saudade é mentir. E lá longe, lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito sem voltar. De tão longe viemos embora e vai muito partir sem voltar. Ai, ai, ai. Senhora da minha esperança, que não se cansa de me dizer que sonhar só tem valor onde houver amor para se viver. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora, conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. E lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. E lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. E dói muito partir sem voltar. Lá longe, Senhora, lá longe, lá longe. Ora, então viemos de ouvir Carlos Paião, lá longe, Senhora, que foi pedido da parte de Madame Esperança. Ora, então vamos continuar com a nossa dedicatórias, que tenho aqui mais uma, que é da parte de António Lourenço, que deseja a todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e para o animador, não esquecendo também Eduardo Teixeira, e para todos os amigos e para todas as pessoas que o conhecem. Então vou passar aqui uma canção que tem por título O Roizinho de Penacova recebeu um convite à casa da Joaquina. Então vamos ouvir esta linda canção. Yeah. Ora então, e vimos de ouvir o Roizinho da Pena Cova, que foi pedido de António Lourenço. E vamos continuar então com a nossa dedicatória. Desta vez vai ser para a Ser Maria Glória, que é a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, mas ela já vai para ir para Portugal. Ela vai para Portugal porque tem lá coisas a fazer, e eu acho bem, ela tem a sua vida, não é? E então vamos ouvir aqui o nosso Carlos Pires, que tem por título Ir para Portugal. Então, e que vá e que goze bem também, mas vocês quarta-feira já não têm a missão da Glória, que ela já não estará cá. Então vamos escutar Carlos Pires. Quinhas, anda, vai para Portugal! Portugal, estava tudo igual, como eu deixei. Não quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ao meu Portugal, para te abraçar. Tantos campos bem floridos com os seus trigais, sempre verdejantes, com histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim, e mesmo lá longe, sempre a recordar. Vejo na solidão, o meu coração pede para voltar. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é sim senhor, é Portugal, e é para lá que eu vou, eu daqui não sou, vou ver meu amor. É para Portugal, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Ora, então, e continuamos a nossa dedicatória, e desta vez vai ser para Eduardo Teixeira, para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo o animador, hein? E para todas as pessoas que ele conhecem, e também não esquecendo António Lourenço. E então vou passar aqui uma canção ao meu gosto, que ele disse, e então vou passar aqui a Cristina Sá, Tocai na Gaita. Então, olha, vocês quiserem tocar na gaita, toquem ou no fone. Então, vamos ouvir. queres mais saber de mim. E a chama se apagou, a nossa história está no fim. Diz-me que é mentira que não vês a minha dor. Diz-me que é mentira, não queres o meu amor. Diz-me que é mentira. Diz-me que é mentira. Só pode ser mentira no teu beijo, sinto a 10 horas e 57 minutos e vimos de ouvir é mentira, mentira de amor. E então agora vamos continuar com mais uma dedicatória que é da parte de Sónia Leal para toda a sua família e não esquecendo o animador também e todo o auditório da rádio e também não esquecendo o seu marido e toda a sua família e para todas as pessoas que a conhecem. Então vamos passar aqui com o José Amaro com uma roseira enxertada. Thank you.

pé quando dá para me beijar, que doçura da mulher. Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura da mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura da mulher. Vimos de ouvir então Banda Lusa na pontinha do pé. E vamos continuar com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de a Senhora Maria do Céu, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo a família Fontes, e também a Rosa Maria, e também todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo todo o auditório da rádio, e não esquecendo também o animador. Da minha parte, o meu muito obrigado e um ótimo dia que eu desejo, e com muita saúde. E vamos ouvir então o nosso Saúl com o bacalhau quer alho. E hoje, como é sexta-feira, há muita gente que come peixe ou come bacalhau e come outras coisas, não é? A gente também não sabe o destino de cada pessoa. E então vamos ouvir esta linda canção com o nosso Saúl, o bacalhau quer alho. Bacalhau! Ora, então, e vimos de ouvir o Saúl, que foi pedido da parte de Maria do Céu, o Saúl Bacalhau Quer Alho. Ora, então eu vou passar aqui mais uma bela música, e é então que tem por título Porquê, Meu Deus? E eu acho que é o Sagriano Sagra. E esta música vai dedicada para Chatanoff Soluar, para o seu Saruga e para todos aqueles que estão à escuta da emissão desta manhã. E para todos que me conhecem tão bem, eu desejo um ótimo dia ao seu Saruga e tudo de bom e que tenha muita saúde. E vamos então ouvir esta bonita canção. Sagra, porque, meu Deus, e continuamos com as nossas músicas, e venho aqui de descobrir uma música que eu acho que nunca passei, é o Tio Mala, e então é o Adelarizinho, e diz, se beber não dirijas, vá de carriola. Então vamos escutar esta bonita música. Adelarizinho do Rio Grande, olha só quem vem chegando, minha. bruxaria. É o tio Mala, Oscarzinho. Conheço um tio Mala que é chato pra caramba. É só ele que manda e tem que ser como ele quer. Viver ranzinho e raivoso, é teimoso e cabeçudo. Ainda por cima de tudo, sempre pega no meu pé. O tio Mala gruda mais que chiclete em tamanco. Sem alça, mala velha e bem pesada. O tio é uma mala, o tio é uma mala. Sem alça, mala grande como a rodinha estragada. A mala do tio já tá toda esbudegada. Não fecha mais, tá sem fundilho. E até a rodinha estragou. Vive com a calça riada, mostrando seu cueca. Usa só samba canção, que é pra ter mais conforto. Fecha a gaiola, olha o pinto vai fugir. Ele diz não vai sair, porque o bichinho tá morto. Mas aí mesmo que precisa fechar, tio, se o bichinho tá morto, ele fede. O tio é uma mala, o tio é uma mala. É uma mala sem alça, mala velha e bem pesada. O tio é uma mala, o tio é uma. Essa mala já transportou muita coisa, até dólar enrolado na cueca. Dólar, real, peso e tudo que é mais peso. Quando ele vai nas festas, sempre apronta a folia. Só proseia com as gurias e às vezes levam fora. Fica bravo e esbraveja muitas vezes. Quer brigar a segurança pra variar, já manda ele embora. Vai pra casa, o mala velha. Para de incomodar. Mas desde que tu deixa eu voltar amanhã de novo, não vai ter problema nenhum, parceria. O tio é uma mala, o tio é uma mala. É uma mala sem alça, mala velha e bem pesada. O tio é uma mala, o tio é uma mala. Sem alça e mala grande com a rodinha estragada. Essa mala já não tem mais serventia. Joga fora no lixo, joga fora no lixo. O tio é uma mala, o tio é uma mala. É uma mala sem alça, mala velha e bem pesada. O tio é uma mala, o tio é uma mala. Sem alça, mala grande com a rodinha estragada. O tio é uma mala, o tio é uma mala. É uma mala sem alça, mala velha e bem pesada. O tio é uma mala, o tio é uma mala. Plein la tête.

de rio. Como sabe, não é longe, é perto e bom caminho. Ora, então 11 horas e 45 minutos e então eu venho de receber um telefonema do Cessaruga a dizer muito obrigado e um bom dia. Então e vamos continuar com as nossas músicas e vou passar aqui esta linda canção que também tem o Kim Barreiros, o vinho é igual às mulheres. Não sei bem se o vinho é igual às mulheres ou se as mulheres são iguais ao vinho. Então vamos ouvir o nosso Kim Barreiros e para o Cessaruga ouvir esta linda canção. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, que dá vinho todo o ano. E disto tenho a certeza que adianta um bife se não tens vinho sobre a mesa. Cantas que é uma beleza, cantas que é uma beleza, o vinho é igual às mulheres. O vinho é igual às mulheres, e quando te dá sede e tu bebes quanto queres. Se é isso que preferes, se é isso que preferes, eu a mim já não me espanto. Eu a mim já não me espanto, e estou-me nas tintas para a cor, bebo do tinto ou do branco. Já não sei o que canto, e já não sei o que canto, ó meu amigo cantador. Ó meu amigo cantador, sabes bem que as mulheres também não têm a mesma cor. Então, vimos de ouvir o Kim Barreiros, as mulheres é como o vinho. E ora então, e também isto foi pedido para o César Hugo, e não esquecendo também o Sr. Adriano de Châteauneuf-sur-Loire, que ele conhece-me bem, e para eles todos um ótimo dia e tudo bom. E então, e vamos continuar com José Malhoa, A Hora da Partida. Não, José Malhoa, Não Chores na Partida. Então, vamos ouvir. Por favor, não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Embora tentar a vida em outro lugar, peço a Deus que olhe por ti, amor. Não fiques triste a chorar. Por favor, não chores, minha querida. Eu não posso mais te ver chorar. flor, não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Por favor, não chores, minha querida. Eu não posso mais te ver chorar. Por favor, não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Não chores, minha querida. Eu não posso mais te ver chorar. Por favor, não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Por favor, não chores, minha querida. Eu não posso mais te ver. Não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Levo comigo a certeza de voltar e sentar-me na mesa. Só contigo brindar o amor, meu bem. Se choras, eu choro também. Por favor, não chores, minha querida. Eu não posso mais te ver chorar. Por favor, não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Por favor, não chores, minha querida. Eu não posso mais te ver chorar. Por favor, não chores na partida. Pensa que um dia irei voltar. Pensa que um dia irei voltar. Ora, então vimos ouvir José Malhoa, Não Chores na Partida. E então vamos continuar as nossas músicas e vamos continuar com Leonardo e Eduardo Costa. Liguei para te dizer, petete, que te amo, não sei. Vamos então ouvir esta linda música. Chegavas tarde dizendo que estive a trabalhar. Até ao momento que eu te vi naquele bar. Sentada com outro bebias copos de prazer. Deixa a minha vida, mulher fingida, mulher traidora. Segue o teu caminho. Madrugada, não dormi. Quando cedo me assamei, estava sozinha, somente um copo como o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Quando não se merece, pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai, não devia sofrer de amor. E por felicidade ou então, quem sabe, por algo mais, mandei vir outro copo, já que os desgostos eram iguais. Dois corações sozinhos, a dor juntou. Dois corações perdidos, sem ter ninguém. Dois somos só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Ora, pois é, meus amigos, assim cheguei eu ao fim com esta bela canção de Tony Carreira, Dois Corações Sozinhos. E então só tenho a dizer muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram para aqui e a todas as pessoas também que tiveram a escuta da nossa emissão com o fim de semana à porta. Espero que vocês tivessem gostado da minha emissão e então encontraremos cá para terça-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão com as músicas e as manhãs românticas. Então, até lá, vocês cuidam-se bem de vocês. Desejo um ótimo fim de dia, um bom fim de semana. Protejam-se bem. E então, até lá, bom apetite. E daqui a pouco vou deixar com a RTP Internacional para vocês ouvirem a notícia na voz. O que eu desejo a todos uma ótima saúde, um abraço para vocês todos, um beijinho e fiquem com as pessoas que vocês gostam mais. Então, bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Entre nós começou mal e acabou bem. Um ótimo dia de sexta-feira e até terça-feira, se Deus quiser.